Quem precisa deles pra sobreviver? Quem precisa deles pra sobreviver? Quem precisa deles pra sobreviver? Quem precisa deles pra sobreviver? Quem precisa deles são pessoas assim, e pode ter certeza, não são iguais a mim. Enfim, o mundo não aguenta, rejeita os que não ajudam ninguém. Não fazem nada e se dizem além. Para nada servem, não servem pra nada. Sua presença a nada indireita. A eles não podemos mais acatar, porque senão o mundo assim vai continuar. Chorar, rezar, gritar não vai adiantar se não botarmos a cabeça para funcionar. Pois aos de baixo, eles não ajudam. Eu não sou filho de Marajá, e muito menos a República. Você comandará. Para que servem, até hoje eu não sei. E vocês, será que podem me responder? Dizer a todos o que é a lei, porque eu não sei de quem precisa deles para sobreviver. Quem precisa deles para sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles para sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles para sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles para sobreviver? Se jogam homens na lei. Engraçados são pagos pelo nosso bolso, mas do povo não querem nem saber. E a polícia não demonstra sequer vontade de ajudar a nossa comunidade. Lá do outro lado eles não têm valor. Aqui os tratamos com rancor, pudor. Nem outros lados têm. E vem dizer, somos a lei? Eles dizem proteger até os mais desfavorecidos por essa sociedade capitalista falida, sendo que a realidade não é essa. Sabe por quê? Porque se o pobre é roubado, seu caso é logo arquivado. Coitado do negro que na deles vacilar. Pois com certeza sua cor vai o condenar. Mas se o filho do poder é ameaçado dentro federal, todos são acionados, invadem favelas, o alvo é o morro, socorro. A balança vai ser desequilibrada. Contar com quem? Se estamos sozinhos, eles são como cobras em ninho de passarinho. Pobreza para eles é sinal de malandragem. Mas como ser alguém neste mundo selvagem? Só pergunta a você, ou a quem possa me responder. Quem precisa deles pra sobreviver? Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Até quando vai continuar de vítima a nos transformar em réu? E dessa forma somente o céu poderá me ajudar. Pois a polícia vivia a discriminar as pessoas carentes, que assistem tementes. Esse final derradeiro, onde já não sabemos como andar pelas ruas. Se a minha segurança e a sua por parte deles é pura ilusão, então vamos vivendo sabendo que nossas vidas para eles não vale nada. O que já não tinha graça se torna real. Quando pergunto que lei se tem neste mundo cão, se justiça para eles é dinheiro na mão. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles pra sobreviver? Eu não preciso de você. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quem precisa deles pra sobreviver? Se jogam homens na lei. Quando a segurança deles se tornará viável para nós, se os males continuam a perdurar. E dessa forma, neles você ainda vai acreditar? FNR, Força Negra Radical.